Ai, doutor, meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O doutor Brega chegou. Boa tarde, amado ouvinte. Quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de Doutor Brega. E seja bem-vindo mais uma vez ao programa dos Corações Apaixonados. Todo domingo, das 17 às 18 horas, Doutor Brega. Só aqui na Rádio Fred FM, o som que te acompanha. Com reprise toda sexta-feira, das 20 às 21 horas. Então, se você não puder escutar no domingo, escuta na sexta. E se não puder escutar no domingo e nem na sexta, pode ouvir depois pelo Mixcloud ou pelo Internet Archive. Ou pelo YouTube. Tem Dr. Brega em todo lugar. E hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E esse primeiro bloco eu quero dedicar especialmente para você, mulher. Na verdade, se a gente parar para pensar, o programa inteiro é das mulheres. Porque grande parte das canções que a gente toca aqui nasceram por causa delas, né? Foram inspiradas por elas, pelas paixões, pelos encontros, pelos desencontros, pela saudade. A mulher já foi musa dos poetas, dos compositores, dos cantores e de muito coração partido por aí. Então hoje o Dr. Brega abre espaço para três vozes femininas que marcaram a música popular brasileira. Mulheres que cantaram amor, a dor, a saudade, do jeito que a gente gosta, com muita sensibilidade. E para começar esse bloco especial, vamos ouvir uma cantora que conquistou o Brasil com sua verdade, com sua voz potente e com suas histórias que parecem a vida da gente. Ela está mais ligada ao universo da música sertaneja, mas tem a alma do brega, tem os dois pés enterrados no brega. Eu tô falando de Marília Mendonça. Aumenta o som! Chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se dá conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender.

E esse foi o bloco das meninas superpoderosas aqui no Dr. Brega. E você acabou de ouvir Eu Sei de Cor com Marília Mendonça. Em seguida, Fatalidade na voz da querida Diana. E para encerrar o bloco, Pressentimento com a banda Calypso. E essa canção, Pressentimento, a gente abriu o programa com ela semana passada. Então estamos tocando pela segunda vez seguida. E no primeiro bloco também, só que dessa vez encerrando o bloco, né? E essa música é muito boa, né? Um grande abraço ao Beto Fai e ao Fausto Nilo, os autores dessa canção. O Beto Fai deixou um depoimento muito bonito que a gente colocou no ar aqui. Foi muito legal. Três mulheres, três vozes marcantes da nossa música, cantando aquelas histórias que a gente conhece bem. Amor, saudade, desilusão. Porque quando o coração fala, minha amiga e meu amigo, minha ouvinte e meu ouvinte, não tem jeito. A gente corre para essas canções, porque elas são nosso abraço, nosso divã, nossa terapia. E olha, se o seu coração anda apertadinho, e se a saudade bateu ou o amor resolveu complicar sua vida, olha, calma, tem jeito, porque o consultório do amor do Dr. Brega tá aberto 24 horas para você. E agora com vocês, Paulo Sérgio. Chega um dia em que a gente vai aos poucos percebendo. Somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração. A estrada é o tempo, o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem solidão. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Seu amor, venha me abastecer. São seus olhos que clareiam minha estrada no escuro. Se você demora, eu juro, nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. São seus olhos que clareiam minha

coruja. Procure ser amável com alguém. Não negue o seu olhar nem seu amor pra mais ninguém. Assim você feliz só sorrirá. De um brotinho encantador, coruja é o nome feio que nos causa de tremor. Coruja, agora eu sei porque não olhas para mim. É consequência de um orgulho sem fim, sem fim. Coruja, ser amável com alguém. Não negue o seu olhar nem seu amor pra mais ninguém. Assim você feliz só sorrirá. Feliz só sorrirá. Assim você feliz só sorrirá. E nesse bloco vocês ouviram Máquinas Humanas, na voz do ídolo Paulo Sérgio. Em seguida, Negue, clássico do Nelson Gonçalves. E encerrando o bloco, Coruja, com Deni e Dino, sucesso da Jovem Guarda aqui no Dr. Brega. Olha, tem um tipo de paixão que é curiosa, né, amado ouvinte? Eu queria compartilhar essa reflexão com vocês. Não tem conversa, não tem declaração, às vezes não tem nem bom dia. É aquela paixão silenciosa que mora ali no metrô, do transporte público. Você pega a mesma linha, no mesmo horário, e lá tá ela de novo. Sentadinha no mesmo banco, ou encostada na porta, com fone de ouvido e olhando pro nada. Você não sabe o nome dela, não sabe de onde ela vem, não sabe se no fone cor-de-rosa dela tá tocando rock, sertanejo, ou aquele bregão raiz que faz a gente sofrer com classe, né? E aí você vai vivendo essa história que só existe na sua cabeça. E todo dia você pensa, hoje eu vou falar com ela. Mas chega na hora, você olha para o chão, mexe no celular, desce na sua estação e a coragem desce junto com você. Mas calma, se você já passou por isso, o Dr. Brega te entende. Porque aqui no nosso consultório do amor, até paixão de metrô vira trilha sonora. E agora com vocês, Agnaldo Timóteo. Thank you.

não quero papo contigo, Deus me livre de você. Você é doida, desalmada e atrevida, sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer. Pois... Sim. Você disse que eu em relação a você sou uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que ninguém leu, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu. Mas eu não vou me entregar e pra você vou mostrar que um deserto de muitos anos transformou-se num oceano. E onde antes havia espinhos, hoje planta-se muitas flores. Isso você não viu. E só por mim eu vou lutar, se vou, ah, pois pra você eu vou provar que eu não sou roupa que se estragou, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu, uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que ninguém leu. Vocês acabaram de ouvir A Galeria do Amor, com Agnaldo Timóteo. Em seguida, Doida, Desalmada e Atrevida, com Ronaldo Adriano. E encerrando o bloco, Um Romance que Ninguém Leu, com o Rei Reginaldo Rossi. E eu quero mandar um boa tarde para você que me escuta dirigindo, para você que me escuta tomando banho, para você que me escuta no metrô, um boa tarde para você que me escuta passeando no parque ou tomando a sua cervejinha de domingo. Boa tarde para você que me escuta trabalhando, ou pelo menos fingindo que está trabalhando, né? Boa tarde para você que me escuta lavando louça. Boa tarde para você que me escuta fazendo criança. Olha aí, hein? Depois manda o nome pro Dr. Brega ajudar a escolher. Boa tarde pra você, que me escuta sofrendo por amor. Pode chegar mais perto do rádio, porque o consultório do amor já vai abrir. E um boa tarde pra você que ainda não me escuta, mas um dia vai acabar caindo aqui no Dr. Brega, o programa dos corações apaixonados. E agora com vocês, Gilberto Lemos. Aumenta o som. Pra te dizer feliz que te desejo tanto.

Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Dizer que te amo numa canção. Eu queria dizer que te amo numa canção. E nesse bloco a gente mandou três pedradas para machucar seu coração sem dó. E vocês acabaram de ouvir A Rua em que Você Morava, com Gilberto Lemos. Em seguida, Quando o Amanhã Chegar, com Leonardo Sullivan. E o Melô dos Caras Tímidos, Eu Queria Dizer que Te Amo, numa canção, com Fernando Mendes. E esse bloco foi para você, que não é Lulu Santos, mas é um dos últimos românticos do planeta. E se você faz parte dessa espécie em extinção, você está no lugar certo. Bem-vindo sempre ao Consultório do Amor. E eu não sou Altemar Dutra, mas eu também sou sentimental demais. E agora com vocês, Beto Barbosa. Segura aí que essa é pra animar, hein? Mas só depois da vinhetinha. Doutor, o senhor gosta de mulher decidida? Gosto sim. Mulher decidida é coisa bonita. Pois eu decidi que eu quero o senhor todinho pra mim. Por que você não vem me dar um beijo? Ai, menina, eu sou tímido. É muita responsabilidade pra um homem só. Chama o próximo bloco que o Dr. Brega tá passando mal. Meu amor, quero mais. E chegamos ao último bloco do nosso programa, meus amigos. E vocês acabaram de ouvir Ai Que Loucura, com Beto Barbosa. E na sequência, Melô do Magnata, com Aldo Sena. Duas bem dançantes para levantar o astral. Porque a vida não tá fácil para ninguém, né, meus amigos? Mas se a vida te derrubar, levanta, sacode a poeira e dança uma lambada. Porque pelo menos a tristeza fica tonta e cai antes de você. E foi mais uma alegria enorme e inenarrável estar aqui com vocês, no consultório mais romântico e às vezes o mais maluco do rádio brasileiro. E a partir de terça-feira, esse programa estará disponível no Mixcloud e também no Internet Archive. O link está na bio do Instagram do Dr. Brega. Então segue lá e escuta de novo quando bater aquela saudade ou quando o coração estiver precisando de uma consulta especial. E nós também estamos no YouTube, com alguns programas já disponíveis por lá. Mais uma plataforma para você ouvir o Dr. Brega quando quiser. E se você gosta do programa e quiser ajudar a manter esse projeto no ar, você também pode contribuir com qualquer valor pelo nosso Pix. A chave Pix é o número do WhatsApp do Dr. Brega. 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. Qualquer valor já ajuda esse humilde consultório do amor a continuar funcionando, hein? E aproveita que esse também é o número do Zap do Brega. E se você quiser participar do programa, mandar um áudio, pedir música ou contar sua história de amor, é só chamar por lá. E eu vou ficando por aqui, desejando para você uma noite tranquila, um coração em paz. E se o amor estiver complicado, já sabe, domingo que vem tem consulta marcada de novo com Dr. Brega. E sexta-feira tem reprise das 20 às 21 horas aqui na Fred FM. Valeu! Doutor, essa paixão tá me deixando quente. O que é que eu faço? Receita do dia. Tome 3 doses de Reginaldo Rossi, 1 comprimido de Odair José. E se a paixão persistir, volte semana que vem no mesmo horário. Ai, doutor Brega, você é demais.